Que o novo tempo venha sobre o teu irmão do lado. Declare, porque eu creio que Deus tem algo novo nas nossas vidas diariamente. Eu quero que você ore por fé, declarando esse novo tempo na vida da pessoa ao teu lado. Faça isso, por gentileza. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque a tua palavra é viva e eficaz. Deus, obrigado porque o Senhor tem nos moldado, o Senhor tem a cada dia nos trazido aqui para celebrar o teu santo nome. A tua graça está sobre nós, nós queremos fazer a cada dia a tua vontade. Pai, a minha oração mediante a cada um aqui, Deus, que está fazendo essa oração, ligando aqui na terra, para que seja ligado aí no céu. Eu oro, Deus, para que tudo aquilo que o Senhor tem como novidade, tudo aquilo que está no teu reino, que já foi conquistado na cruz do Calvário, Deus, eu declaro que venha sobre cada um aqui. Espírito Santo, começa a gerar uma grande expectativa em cada coração aqui, permitindo a Deus que os corações estejam abertos a receber o novo do Senhor, o novo tempo. Novo tempo sobre a vida de cada um aqui. Sobre todos aqueles que não puderam vir, o Senhor sabe qual o motivo. Nós também declaramos que alcance sobre eles também. E também declaramos sobre nossos pastores, eu declaro sobre o Pico, sobre a Cátia, sobre o Gabriel, e todos aqueles que foram como comunidade igual que está lá para a Alemanha. Eu declaro esse novo tempo sobre a vida deles lá também. E que o Senhor guarde e proteja cada um. Deus também coloca essa palavra, que o Senhor encontre, venha de encontro como palavra rema aos corações aqui, Deus, essa noite. Trazendo mudança, mudança na forma de pensar. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém? Será que vai ficar esse chave aqui? Agora parou. Amém? Efésios 6, versículo 16 e versículo 17. Da continuidade à palavra que eu comecei há umas 3 semanas atrás, eu gostaria só de recapitular, eu gostaria de duas cadeiras aqui em cima. Eu vim para a gente, você me ama, também amo você. Tá, vamos recapitular. Ah, você quer vir aqui? Então vamos voltar, irmão. Hoje, obrigado. Só recapitulando aqui. Se você, no teu coração, você acreditar e você tem isso como verdade na tua mente, a respeito que essas informações levem você a crer, e dentro dessa crença levem você a agir, ter uma atitude, que de fato eu e você nós só agimos de acordo com aquilo que nós cremos. E eu creio num conjunto de informações, seja ela boa ou ruim. Então, se eu tenho uma atitude ruim, é porque em determinado momento eu adquiri tais informações ruins que me levaram a crer naquilo e vivo de tal forma. Então, eu e você, a cada dia, nós somos desafiados em entender aquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Então, partindo do princípio que a batalha espiritual se resume em eu saber quem eu sou, quem, com quem estou lutando e o que eu tenho na mão, isso precisa ser uma verdade a tal ponto que molde o teu caráter, leve você a viver diante dessas verdades. Então, a pregação passada eu falei sobre quem eu, né, ou melhor, quem nós somos em Cristo Jesus, e que nós temos um inimigo que nós lutamos. Porém, recapitulando, né, essa mensagem, relendo e vendo, e até mesmo diante de uma palavra que eu trouxe aqui uma vez, falando sobre não alimentar Satanás, eu parto do princípio que nós temos dois inimigos. Um inimigo é eu e você, ou seja, a nossa própria carne, a nossa própria vontade, mas também não podemos isentar que existe uma força sobrenatural que tenta nos roubar diariamente. Você crê nisso? Isso é uma verdade para você? Você consegue pegar isso como informação e gerar fé em teu coração que existe ao nosso derredor pessoas que estão tentando, ou melhor, demônios e principados e potestades, no qual Efésios fala muito bem, que estão tentando nos matar, roubar e destruir? Você crê nisso? E se eu e você nós entendermos no nosso coração que o fato de Paulo trabalhar a realidade que eu e você precisamos de uma armadura, que a armadura por si própria ela não torna você um guerreiro, eu creio que você já entendeu quase tudo da mensagem de Efésios. Porque Paulo ele trabalha muito bem claro, desde Efésios 1 até Efésios 6, ele mostra a condição de um guerreiro. Ele mostra o teu papel como pai, ele mostra o teu papel como filho, ele mostra o teu papel como servo, ele mostra o teu papel como filho em Deus, ele mostra a tua realidade da nova criatura. Se você pegar desde Efésios, todas as cartas de Paulo, Paulo trabalha essa realidade. Mas Efésios, já que estamos falando aqui sobre luta e sobre guerra, nós precisamos compreender que Paulo ele deixa bem claro que o fato de eu ter um kimono, o fato de eu vestir um kimono, não me torna um lutador. Torna não? Os que lutam aí, se eu vestir um aqui, sem noção nenhuma de jiu-jitsu, de muay thai, de nada, se eu colocar aqui um kimono, torna eu um lutador da noite para o dia? Posso lutar com todos aí que eu vou moer de pau todos? Você crê nisso não? Não. Então, da mesma forma, Paulo trabalha essa realidade que o fato de Efésios 6 falar que você precisamos nos revestir com armadura não torna você e eu guerreiros. Então, o que torna eu e você guerreiro, Paulo começa a trabalhar desde Efésios 1 até chegar no capítulo 6. Aí, capítulo 6, ele começa muito obrigado, querido. Aí, Efésios 6, ele começa a mostrar algumas coisas que eu e você precisamos ter como guerreiro. Veja lá. Efésios 6, versículos 16 e 17. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, versículos 16 e 17. Então nós trabalhamos na pregação passada dois pontos. Eu tinha três pontos, o último agora eu vou finalizar aqui. Em nome de Jesus, que você compreenda, que é conhecer as armas que temos em nossas mãos. Então, o primeiro ponto, nós trabalhamos que se eu tenho a consciência que eu estou em guerra, eu preciso entender quem é meu inimigo. E o segundo ponto que eu trabalhei, a nossa condição como guerreiro. Crendo que isso já está resolvido no teu coração, embora o Efésios aqui, Paulo vai trabalhar aqui, é muito ainda essa condição, mesmo eu usando a armadura, ainda vai reforçar a minha posição em Cristo Jesus. Mas vamos lá. Porque as armas, veja lá em 2 Coríntios 10, versículo 4 e versículo 5, nós lemos o último texto que eu li antes de acabar a minha pregação passada. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então nós vemos que Paulo ele tinha essa clareza, que ele não estava lutando contra um soldado romano, que ele estava lutando contra o seu irmão ou com alguém terreno. Ele tinha essa clareza em seu coração, que a luta dele, a maior luta dele, era contra demônios, contra forças espirituais das trevas. E eu e você, meu querido, nós não podemos isentar isso. Nós não podemos achar que isso foi só para a época de Paulo, ou só para algumas pessoas. Mas você precisa identificar que existem áreas na tua vida que muitas vezes você não vence, ou você não está conquistando êxito, ou você não está progredindo, porque existem áreas que estão amarradas, áreas que estão presas, áreas aonde o demônio acha por direito de chegar e ficar mentindo para você diariamente, que você não vai conseguir, que não adianta você tentar que não vai dar certo. Nem tem comece, porque você não vai conseguir terminar, porque muitas coisas você começou e você não terminou, você não teve êxito. Isso é constantemente na minha mente e na tua mente. E nós precisamos discernir isso e começar a dar nome aos nossos inimigos. Aqui vemos Paulo mostrando três armas para o combate. Na verdade, a Bíblia aqui em Efésios 6, ele fala sobre seis. Porém, ele fala uma só como arma e as outras cinco todas como proteção. Porém, eu quero me entreter aqui, não colocando como de maior valor essas três ou rebaixando as outras. Mas eu quero me atentar aqui somente em três delas, que é o escudo, o capacete e a espada. Amém? Vamos lá. Escudo da fé. Crer sobre quem somos e como Deus nos vê. Por eu saber quem sou, por isso me protege. Por isso me protejo. Sei que sou importante demais para não me proteger. Então a Bíblia aqui, Paulo traz o seguinte: que eu e você, nós temos que usar o escudo da fé. Temos que ter aqui uma noção do escudo da fé. Olha para o teu braço aí assim, ó. Olha aqui para o teu braço. Veja lá o teu braço bonitão lá. Existe um escudo aí. E esse escudo, espiritualmente falando, Paulo trabalha com a tua fé. E que um momento de batalha, um momento em que Satanás, demônios tentam lançar dardos sobre você, você tem que proteger isso com o escudo da fé. Agora eu paro e penso, por que o escudo da fé? Porque se você parar para pensar, o escudo ele serve como proteção. E você não protege nada que você não dê importância. Então, se você não achar que a tua vida existe uma tal importância em Cristo Jesus, você não vai ter essa noção de querer se proteger. Existem muitas áreas da tua vida que você muitas vezes não dá nem aí, que você não dá importância para algumas coisas. Você acha que isso não tem nada a ver. Isso é loucura. Isso aí não é bem assim que a Bíblia diz. Meu querido, eu quero falar para você que a partir do momento que você começar a olhar quem você é em Cristo Jesus, você vai começar a andar de tal ponto, de tal forma, que a fé vai levar uma proteção em você, que a fé vai gerar em você uma proteção. Você vai crer naquilo que de fato Deus tem para a tua vida. Só que quando fala aqui sobre escudo de fé, talvez você que está aqui, alguns talvez saibam, outros não saibam, a respeito da fé. Hebreus 11, versículo 1 fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então Hebreus trabalha muito bem claro aqui que a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam. Então o que Deus tem? Eu creio aqui, essa semana de oração, eu estive conversando com um rapaz, de repente esse rapaz, no momento do nosso oração ali, ele começou a compartilhar coisas que até então estavam servindo como derrota para ele. E o pouco que eu conheço a pessoa, eu sei que essa pessoa é um homem de Deus e já vivenciou muitas coisas que Deus já deu para ele. Só que no momento da oração de quarta-feira, essa pessoa até então estava ali extremamente, desculpa a expressão, derrotadíssima. Porque ele estava olhando só para algumas situações negativas na vida dele. Na hora que nós estávamos ali, eu compartilhava ele, Deus, através do Espírito Santo, colocou no meu coração assim, para falar para ele: lembre de tal palavra que você recebeu lá em tal lugar. Meu Deus, se esse cara foi para esse lugar ou não. Mas aí eu preciso ter fé, eu preciso acreditar naquilo que até então nós estamos num ambiente de oração, buscando a presença de Deus, glorificando a Deus, fiz o crer que está no meu coração, eu preciso fluir em fé. Aí de repente eu cheguei para essa pessoa e falei: irmão, você precisa crer lá naquelas palavras que você recebeu lá em tal lugar. Aí ele olhou para mim e disse: deu um risado. Ele amém. Ele já me deu um alívio, testificou. Ele disse amém porque não teve naquele lugar. E aí eu falei: irmão, você tem que olhar para isso, que são essas verdades que tem que confrontar toda essa tristeza, tudo que você está hoje. Então se você parar para pensar, tudo aquilo que abate você, tudo aquilo que deixa você desanimado dia após dia, são só mentiras diárias que vêm para você. Aí Deus ele vem com palavras e revelações, usa pessoas na rua, no teu trabalho, na Bíblia, no programa de TV, na pregação, para afirmar aquilo que Deus pensa a teu respeito. Sai daqui todo alegre, cheio. Não é assim, quando você recebe uma palavra, eu sou assim, pelo menos. Quando eu recebo uma palavra de Deus, aquilo enche meu coração, é como se eu ficasse maior. Me sinto bem, né? Aquilo ali me faz bem. Aí a primeira mentira do diabo que vem, já. esmorece. Então eu e você, meu querido, nós precisamos crer que a fé, ela trabalha da seguinte forma: eu preciso crer que aquilo que Deus declarou sobre a minha vida, por mais que eu não esteja vendo, por mais que eu ainda não tenha alcançado isso, mas isso tem que ser um fundamento. A Bíblia diz que ele é um firme fundamento. Então eu posso pisar nisso, eu posso crer nisso, a tal ponto que eu vou andar em rumo a isso. Mesmo eu não vendo, eu vou andar. Deus, o Senhor fala que eu vou ser isso, então amém. Eu não estou vendo. Deus, vamos entrar aqui na questão, né? Não a teologia da prosperidade, mas Deus fala que você vai ser bem sucedido financeiramente. Mas Deus, eu devo para todo mundo. Não consigo nem pagar minha luz. Ah, existe uma má administração da tua parte, que Deus também precisa ensinar você? Existe. Mas que Deus, em Jesus, a Bíblia fala que Ele está para nos prover todas as coisas, não nos faltará nada. De acordo com a palavra dEle, aquilo que beneficia eu e você para louvar e glorificar a Ele, Ele vai suprir. Claro que se você estiver pedindo uma Mercedes-Benz, ou né, seja qual for a tua necessidade hoje, de luxo, dependendo, você não vai alcançar, porque dependendo disso, Deus não vai glorificar o nome dEle. Pelo contrário, vai afastar você dEle. Então eu olho para essas verdades e eu crio como um fundamento. Eu falo, Deus, eu acredito que isso é verdade. Por mais que as circunstâncias ao meu redor estejam mostrando o contrário. Vou dar um exemplo que na área financeira fica uma área que, pelo menos para mim, pega eu muito. Né? Tomara Deus seja só comigo isso. Você não veio com isso. Existem três pilares de conhecimento que sustentam o mundo. Isso aqui eu não vou entrar muito em questão, só para você, só para te localizar aqui na questão de fé. Existe a ciência, que como ferramenta ela usa a prova. Então a ciência ela trabalha o seguinte: vamos provar. Existe um conceito que, através de experimentos, eu tenho que provar que aquilo lá é de tal forma. Se aquilo lá, de fato, for provado, eu acredito. Aí existe um outro fundamento aqui, que é a filosofia, ou seja, entendimento racional. Eu tenho que entender algo. Ah, mas isso que você está falando para mim, tem que me explicar. Eu preciso entender isso. Do modo lógico, do modo racional. A tal ponto que se eu compreender isso, isso fica bem claro para mim, eu vou andar em cima disso. E um outro fundamento onde eu e você precisamos caminhar, que é a teologia. Ou seja, usa como ferramenta a fé. Aqui muitas vezes não entendemos e nem provamos. Na fé, meu querido, pode ver, eu não sei quantos aqui já se separaram, evangelismo. E você querer falar com alguém, cara, não, então me prova. Mas então me mostra. Olha, a cabeça dele já está contaminada com o mundo. Então o mundo está ali, né? A ciência prega que eu preciso provar para ver se é real. A filosofia mostra que eu preciso entender. Eu preciso entender com clareza isso para mim acreditar. Se eu vivo em cima disso ou não. Porém a teologia, não fazendo aqui que nós estamos sendo ignorantes, então não precisamos nem crer nem nada. Mas a teologia, simplesmente eu preciso crer. Eu tenho que crer. Existem coisas que você não vai conseguir me explicar. Já você deparou com esses momentos? Com perguntas a tal ponto capciosa que você pensa agora, vai amado. Então vai ter momentos que, meu querido, não tem como você explicar. Não tem como você tentar provar para a pessoa. A não ser que ela tenha, do modo sobrenatural, uma experiência. Os momentos de evangelismo, na época minha de Jogum, eu sempre falava a mesma coisa, sempre até hoje eu falo. Que a fé em Deus, a vida com Deus, é como se eu estivesse experimentando aqui uma laranja e você chega até mim e pergunta, Brunello, é boa essa laranja? Está doce ou está amarga? Está salgada? Como é que está essa laranja? O simples fato de eu falar para você se ela está amarga ou se ela está doce, nunca vai permitir que você de fato saiba na real se aquilo ali é doce, se ela é salgada ou amarga ou se ela é azeda. A partir do momento que eu pego aquilo ali, toque, experimento. E veja por si próprio se aquilo ali é mesmo o gosto que tem aquilo. Então, em Deus, eu creio que da mesma forma, meu filho. Não tem como nós chegarmos aí fora e tentar explicar para as pessoas quem é Jesus, ou como é Deus, ou o que é viver com Deus. Claro que aqui, dentro de princípios, nós conseguimos mostrar através da nossa vida e mostrar para as pessoas. Mas eu estou falando que nós, eu e você, precisamos crer naquilo que Deus tem para mim e para você. Isso é fé. Fé é acreditar que de fato Deus, isso é para a minha vida. João 20, 29 mostra bem claro isso no momento em que Tomé chega perante os demais, Aí todos eles empolgados ali, já tinha passado uns 20 dias que Jesus tinha ressuscitado. Eles estavam esperando mover o Espírito vir sobre eles. Atos 2, acontece isso. Aí nós vemos que o texto ali, eles estavam reunidos. E de repente começam a falar: nós vimos o mestre, nós vimos o mestre. O que acontece? Um homem contaminado por esses dois pilares. Chega, não, espera aí. Ele está aqui. Ele ressuscitou. Então, espera aí. Eu só vou visitar a hora que ele vir mostrar para mim os furos nas mãos dele. E eu poder pegar no lado dele, onde eu vi que a lança lá transpassou ele mesmo. Então, eu vou acreditar. Eu preciso acreditar. Agora veja aqui no texto. Veja o que Jesus fala para Tomé e nos traz como princípio para mim e para você a respeito da fé. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20, versículo 29. Então aqui nós temos uma condição em relação a eu acreditar naquilo que Deus tem para mim, naquilo que Deus tem para você. Então, meu querido, não tenta você muitas vezes querer ficar explicando para si mesmo ou tentando entender algumas coisas. Acredite. Acredite, se um dia chegou aqui, quantos aqui, em nome de Jesus, erga tua mão por gentileza. Você que já recebeu uma palavra de alguém, recebeu palavra mesmo, alguém chegar assim, irmão, Rodinei, Deus está mandando falar isso aqui para você, isso, isso, isso. Quantos aqui já recebeu a palavra? Você erga a mão bem alto para mim. Vê. Poucos. Você que não ergueu a mão, meu querido, você vai crer nisso também. Existe? Deus, ele usa pessoas para falar. E uma dica que eu dou para você é você estar nos ambientes onde isso possa acontecer. Fazendo um convite para você, toda quarta-feira nós estamos orando aqui. Né? Para que a glória de Deus venha sobre nós. Eu não sei aqui quantos acreditam que crê, mas eu vou afirmar para você. Deus vai fazer algo tremendo no nosso meio. Algo muito grande no nosso meio. Olha para a pessoa do teu lado, veja a pessoa do teu lado aí. Dê uma olhadinha para ele. Está vendo? Olha para o outro lado agora. Olha para trás, olha para frente, tá vendo toda a galera? Olha aí, ó. Deixa a galera. Eu tenho algo para falar para você muito tremendo. Jesus não morreu só por mim e por você. Existem muitos outros aí, ó. Existem muitos amigos teus que estão aí fora, que Deus vai usar para a vida para trazer eles aqui também. Sabe aquela pessoa que muitas vezes você olha e você acha que, não. Essa eu acho que nunca vai vir. Eu cheguei a pensar assim, já pensar, não. Não vai ter, Deus tem misericórdia. Esse vai ser certo para ter a salvação na hora que estiver morrendo. Hoje meus olhos contemplam essa pessoa adorando a Deus, servindo a Deus em ministério. Quantos que não acreditaram, que olharam para mim também lá, morrendo nas drogas, lá me afundando cada dia mais nas drogas, minha família, todos que me conheciam. E hoje estou aqui, para a honra e glória dele. Então você precisa acreditar que aquela pessoa que você tanto ora, aquela pessoa que você tem um desejo, às vezes você não ora, mas você tem um desejo no coração, que ela se converta, que ela esteja aqui juntamente com você. Vai acontecer, meu filho. Se você não crê, eu acredito por você. Eu creio por você. Que Deus vai encher essa igreja de tal ponto que esse lugar aqui vai ser só assim como os mais velhos aqui lembram da outra igrejinha lá que vocês começaram. Quantos que são da outra? Lembram disso? Quantas palavras vocês receberam que vocês iam vir para um lugar maior? Receberam? Recebeu, Pimbi? Estamos no lugar maior? Então vai receber outro hoje também. Isso aqui já é menor, já é muito pequeno para nós. Nós vamos ter que ir para outro lugar. E Deus vai nos levar a isso. E você precisa crer. Porque a Bíblia diz que sem fé não tem como agradar a Deus. Continuando aqui. Tá, aqui a condição está em crer que eu sou e não o que eu era. Então quando a fé vem para mim, eu preciso acreditar naquilo que de fato Deus falou para mim, não o que eu era. Porque Satanás, ele vem e tenta jogar o inverso na minha mente e na tua mente. Ele faz com que eu e você muitas vezes se olhando e acreditando que aquilo que aconteceu comigo no passado, que eu sou aquilo, que se de fato eu não consigo avançar em prol daquilo que Deus tem para mim, é porque o meu passado ainda está me amarrando. Existem áreas da minha vida que eles estão me prejudicando. E eu vou falar para você, meu querido, não importa o que fizeram com você, não importa o que aconteceu com você no seu passado, o que importa é o que você está fazendo hoje com o teu passado, na tua vida hoje, presente, que impede você de avançar. Então muitas pessoas, muitas vezes, não crescem diante de Deus porque está com mágoa no passado. Às vezes um relacionamento mal curado lá no passado, uma frustração na família, um ódio no pai, uma culpa no pai, ou um namoro que já se rompeu aí há 15, 20 anos atrás e você está ali ainda lembrando. Aí o namoro presente teu te faz lembrar de algumas situações que aconteceram no passado e você não consegue ter uma comunhão melhor, ter um relacionamento melhor devido a coisas que aconteceram no teu passado. E a fé não é para isso, irmão. A fé é para você crer naquilo que Deus tem para você. Para você criar como fundamento e andar em cima daquilo. Não para você ficar se martirizando e preso naquilo que aconteceu com você. Até porque Jesus já levou aquilo e jogou, a Bíblia diz que jogou no mar do esquecimento e nem lembra. Se você chegar para mim hoje, oh, você lembra aquilo? Chegar para Deus, Deus, o que eu fiz mesmo, irmão, semana passada de pecado? Deus vai olhar para você e falar, nem lembro. E ele fala isso, eu não lembro. Agora você, eu e você, nós temos essa capacidade. Desculpa a expressão endemoniada, de ficar lembrando um outro. É só chegar, oh, conhecendo o Maurício, mas, né, vem aqui, me conta, fale para mim aqui o que, que você lembra que eu fiz semana passada? Oh, uma missão na hora, lembro. Oh, você mesmo também é marcado. Nós temos essa capacidade. Tá, vamos continuar aqui. Capacete da salvação. Outra arma. Igual a proteção em minha cabeça, em minha mente. É ter a consciência de quem somos hoje em Cristo Jesus. Tudo que diz respeito à salvação e sua graça. Saber quem sou e o que foi feito por mim na cruz do Calvário me garante caminhar em vitórias e conquistas. Então o fato de eu ter aqui, quando Paulo fala aqui, você precisamos usar o capacete. Capacete da salvação. Ele está falando o seguinte: que aquilo que aconteceu comigo e com você lá na cruz do Calvário, aonde começou 9 horas da manhã e acabou 3 horas da tarde, onde passou 6 horas pregado numa cruz. E olha que ele olha para o céu e fala assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e está tudo consumado. Ali ele está falando o seguinte: que tudo aquilo que ele veio de fato para cumprir aqui na terra, para fazer aqui na terra, ali tinha terminado com grande êxito. Embora a consciência natural, ou seja, a natureza do homem, não permitia eles entender ainda o que era o ato de Jesus. Tanto que nós vemos ali nesse período de 3 anos, onde todos os discípulos andaram com Jesus, eu sou fiel em falar para você que eles não entenderam nada que Jesus ensinou eles. Porque a cabeça deles era extremamente terreno. Então quando Jesus falava assim: o meu reino vai ser estabelecido aqui, todos eles no coração deles geravam o seguinte: olha que Jesus assumia ali a Câmara Municipal, a Prefeitura, eu vou sentar um lado esquerdo, outro no direito. Que pelo menos eu creio que, pelo menos nós aqui, eu creio que a conversa deles era assim. Os 12 ali falaram: ó, eu pelo menos vou ter tal função. Será que eu vou cuidar da parte do transporte? Vou cuidar do que será que eu vou fazer? O que importa, né, o que eu vou fazer nem tanto, mas eu sei que já que estamos andando junto, ele conta comigo e com você. Então a cabeça deles era extremamente isso. Tanto que você pega ali todo o período em que Jesus andou com os discípulos, você vê isso bem claro. Os questionamentos deles era tudo voltado a isso. Que hora que vamos assumir? Como se vamos assumir? Vamos brigar, não vamos brigar, vamos ter que lutar, não vamos? O Senhor que vai destruir tudo, vai dar ordem aos anjos para que venha aqui e acabe com todo mundo, o seu reino vai ser estabelecido. Então eles não entenderam. A Bíblia diz que Jesus, em João, capítulo 14, ao 16, fala da função do Espírito Santo. Ali nós vemos bem claro Jesus falando o seguinte: eu tenho que subir. Eu vou ter que ir para um lugar onde vocês não têm nem noção para onde eu vou. Mas eu tenho que ir para a hora que eu for. Eu vou enviar o Consolador, e esse Consolador ele vai ter a mesma função que eu. E ele vai ensinar a vocês tudo aquilo que foi dito. O que seria tudo isso que foi dito? Nesse período de 3 anos. Tanto que nós temos bem claro, descendo o Pentecostes em Atos 2, a Bíblia conta que eles foram tão cheios da presença do Espírito Santo, que eles compreenderam. A primeira mensagem de Pedro foi 3 mil pessoas. Em Atos 4, nós vemos a Bíblia falando que eles, tudo que eles tinham era em comum. E na medida que eles se converteram em santos, Deus ia acrescentando na igreja. Deus ia trazendo. Então, uma grande igreja estava se fortificando ali. Mas por que isso? Porque ali o Espírito trouxe luz a eles. Meu querido, eu creio que nós precisamos clamar mais para que o Espírito desça sobre nós, porque ele já desceu. E se você até então acreditava que hoje ele vai descer e você também, então em nome de Jesus está aqui para desmentir isso também. Ele já desceu lá em Atos 2. Então ele está na nossa vida. E se você também acredita que a evidência do Espírito Santo, então você tem que sair aqui orando em línguas para você achar que está cheio do Espírito. Não estou aqui invalidando o dom do Espírito, porque eu acredito em dons de línguas, mas estou aqui falando para você que a evidência, na verdade, da presença do Espírito Santo na tua vida é o fato dele convencer você da justiça do pecado e do juízo. Se hoje você peca e você tem aquela tristeza no teu coração, se aquilo te condena, o Espírito Santo habita em você, meu filho. A única coisa que talvez esteja faltando para você fluir em dons é você dar mais liberdade para o Espírito. Você buscar mais essa intimidade com ele até o ponto que ele flua através de você. Não você mais ande pela tua carne, pelos teus desejos. Então, quando Paulo ele fala do capacete de salvação, eu particularmente, eu recebo isso como palavra do meu coração, que isso serve como uma proteção. A salvação é uma proteção para mim. Então, quando o demônio se levanta, quando a mentira se levanta contra a minha vida, contra a tua vida, você tem que lembrar, espera aí. Olha o que Jesus fez na cruz do Calvário. Olha o que Jesus passou lá por mim. Olha que tamanho do amor dele, que não tem como explicar. Não existe ciência para explicar, não existe filosofia para explicar, não existe nada. Eu acredito em tamanho do amor, a ponto que isso é uma proteção da minha mente. Então não tem como darmos inflamados chegar até a minha mente. Amém? E o último ponto aqui, para finalizarmos, que é onde eu vou me entreter mais. A espada do Espírito. A espada é uma arma tanto ofensiva quanto defensiva, usada para se proteger do mal ou para atacar os inimigos e vencê-los. A espada aqui, Paulo lhe fala muito bem claro, que é a palavra de Deus. Você tem dúvida disso, não? Palavra de Deus. A espada do Espírito. Paulo lhe fala bem claro. Com esta arma, usaremos contra dois inimigos, contra nós, nossa carne, e Satanás, ou seja, forças espirituais. Contra nós, Paulo fala lá em Romanos 8, versículo 13, fala assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então esse mortificar aqui, o que eu entendo, tendo essa noção aqui de Paulo, o seu trabalho espiritual, no qual ele vivia muito bem. Então ele fala que para mim mortificar a carne, ele deixa bem claro que é através da palavra de Deus. Então para você dar lado para o Espírito, para você vivenciar aquilo que o Espírito tem para você, você precisa ter intimidade com a palavra de Deus. Deixa eu passar um videozinho para você, bem rapidinho, bem empolgando. Toda vez que eu penso na espada, eu lembro desse videozinho. Solta lá, meu querido. Quantos aqui assistiram? Eu assisti mais de 15 vezes esse filme. Thank you. Quantos assistiram esse filme já? Eu duvido que nesse momento você torceu pro aqui, né? Se ninguém te ganhar, ela entorna. Tudo bem. Mas o porquê dessa cena aí? Tem uma outra cena também que eu gosto, que é o momento em que ele luta com Boagos, tá? Ele luta, né? Só um golpe já mata Boagos. Mas o que me chama a atenção nisso, em relação a esse momento aí? A tamanha destreza com a arma, com a espada. Então nós vemos aqui, tanto aqui no Sumeitor, né, e vários outros guerreiros, podia só ficar passando vários e vários vídeos ali a respeito de lutas como essa, mas mostra a tamanha destreza, tamanha intimidade com a espada, com a arma dele. E meu querido, todo soldado romano, quando Paulo de fato ele está falando sobre armadura, há uma ideia que Paulo, na segunda prisão dele, em Roma, ele estava ali no cárcere, estava olhando o soldado numa postura, e dentro dessa postura, Paulo começa a descrever. Ele pega ali todas as características do soldado e começa a descrever a armadura em que eu e você nós estamos aqui estudando nesse momento. Mas o que eu quero falar para você aqui é o seguinte, que Paulo sabia muito bem que aqueles homens ali eram extremamente treinados com tais ferramentas que eles tinham. Então Paulo, quando olha ali para aquela espada, é assim como a do Aquiles aqui, era de dois gumes, ou seja, tinha dois fios, um cada lado, para melhor penetração. Você vê aqui no momento aqui, chegou a atravessar a armadura ali, ou a couraça dele. Então nós vemos que eu e você, nós somos desafiados a tal ponto, a ter tamanha intimidade com a nossa espada também, que é a palavra de Deus. Não digo ali você ficar passando de mão em mão, todos aquilo ali impressiona, né? Mas eu creio assim que eu e você precisamos, de fato, pedir, Espírito Santo, me ajude a ter isso aqui como um instrumento, como uma arma de guerra, a tal ponto que todas as artimanhas de Satanás, todas as obras minhas da carne, eu possa vencer com isso aqui. Você possa ser fino na palavra. Aonde eu trabalho, na casa de operação que estou trabalhando como monitor, tem um rapaz lá que passou por 52 tratamentos, 52 casas de recuperação. E vou falar para você o seguinte, essa semana eu estive confrontando ele a ponto que ele desejou até sair. Falei, vou terminar meu tratamento. Tem 4 meses, ele está 2 meses lá. E ele é um homem bíblico, todo mundo chama ele de bíblico. E ele é mesmo. Eu já fiz alguns testes para ele a ponto de chegar para ele assim, pô, estava tentando achar um texto lá de Ezequiel. Aquele texto fala sobre a água, não sei o que, ele dá uma paradinha assim. Ezequiel 42, versículo 13. Isso não é verdade. Aí eu vou lá, a Bíblia está lá o texto mesmo. E todos que vão lá, todos os pastores que vão lá ministrar, eu falo, viu? Caso você não saiba do texto na hora, pergunte para o fulano o que te diz o versículo. E hoje em dia está assim lá. Então, às vezes o pastor está trazendo administração, ensinamento, daí eu não lembro bem que está aquele texto, ô fulano. Sabe onde que fica? Ele já na hora está lá em Mateus 11, não sei o que. Mas assim, não é possível. Então você vê assim, tamanha destreza dele com a palavra, com a Bíblia. Continuando aqui, você vai entender que isso não é tudo. Isso é só um meio. Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Com esta arma usaremos contra dois inimigos, que seria nós e o nosso inimigo que está ao nosso redor. Veja bem, a palavra em ação, lá em Mateus 4, versículo 1 e 11. Abra lá para mim, por gentileza. Você que está com a sua Bíblia, esse texto aqui é muito importante. Mateus 4, versículo 1 fala assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrando me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Nós vemos aqui nesse texto, quando eu leio, é como se eu visualizasse Heitor e Aquiles lutando. Biblicamente e espiritualmente me leva a crer nisso. É um momento onde eles estão no deserto e Satanás logo vem para tentar Jesus. Só que Satanás não vem simplesmente com pedras na mão. Satanás não vem ali com uma madeira, com uma ripa ali para descer a ripa em Jesus. Ele não vem assim. A Bíblia aqui fala bem claro que ele vem e tenta Jesus. Em cima do quê? A palavra. Então nós vemos aqui que Satanás, no momento em que Jesus começa a confrontar Satanás com a palavra, ele começa a usar a espada para afrontar Satanás. Nós vemos que Satanás, nesse exato momento, também lembra de um texto que está lá em Salmo 91, versículo 10 e versículo 11, que fala a respeito dos anjos. Aí de repente nós vemos que Satanás vem e afronta Jesus, mas também está escrito, né? Então uma das funções de Satanás é tentar inverter aquilo que até então é o real na Bíblia. Então se você parar para ver, não está falando que se acontecer tal forma, é só você dar ordem aos anjos que eles vão te proteger. O salmista não está afirmando, não está colocando em dúvida se acontecer isso ou não. Então nós vemos aqui, meu querido, que a palavra, ele é o fundamento, ou seja, é a maior arma que eu e você nós temos na mão para mudar de vida, para alcançar aquilo que Deus tem para mim e tem para você. É através da palavra. Eu poderia perguntar aqui, nem preciso levantar a mão, mas eu pergunto: quanto tempo você tem passado com a palavra? Quanto você tem gastado, que não seria perder tempo, mas quanto você tem gastado na leitura com a palavra, no teu dia a dia, em meio a tantos afazeres teu, quantos tem parado para ouvir a voz de Deus através da Bíblia, através da palavra, meditar nela? Aqui vemos uma grande luta de espadas, porém o que tornou Jesus vencedor, sendo que os dois usaram a palavra, o que torna Jesus vencedor e Satanás o derrotado? Consegue compreender isso ou não? Para finalizarmos aqui, uma palavrinha bem simples, que eu e você precisamos compreender. Fala aqui, ó. Palavra rema. Conhecendo minha espada. Então a palavra aqui, Bíblia, eu e você precisamos compreendê-la de tal forma. 66 livros de Gênesis, Apocalipse. E dentro desses livros aqui, existe uma forma aqui no grego que você precisamos compreender. Existe, se divide aqui em três o conhecimento. A parte grafos, que vem aqui da caligrafia, ou seja, aquilo que está escrito aqui na Bíblia. Existe a palavra no grego, que ela tem a mesma conotação da outra, que é a palavra logos e rema. Só que a palavra logos aqui no grego e o rema no grego, elas têm o mesmo sentido, porém uma interpretação diferente. O sentido aqui da palavra logos é o Jesus manifesto na escrita, no grafos. Então todo projeto de Deus, tudo aquilo que Deus sonhou antes da fundação do mundo, Ele estabeleceu o Logos, esse Logos está aqui, Jesus, na Bíblia. Então você quer conhecer de Jesus? Muitas vezes você está orando, falando: Deus, eu preciso conhecer mais Jesus, quero ter mais intimidade com o Senhor. Espírito Santo, quero saber se isso é verdade, se isso é mentira, se é aquilo, aquilo outro. Meu querido, está tudo aqui, ó. Tudo que você precisa saber está aqui, 66 livros. Então o Logos já foi revelado para mim e para você, assim como para Satanás também foi revelado. E o que faz aqui a diferença nessa luta aqui de Mateus 4 é justamente isso. Porque a palavra simplesmente revelada aqui na Bíblia, ela não tem poder para nada, meu querido. Eu, por um bom tempo antes, na minha antiga crença, eu deixava no Salmo 91, que é o salmo mais reverente da Bíblia, né? Que mostra ali mesmo que, né, quem é Deus e poderoso, posso andar na vale da sombra da morte, isso não vai me atingir. Então eu deixava no Salmo 91, a Bíblia minha, empoeirada, que estava já de anos, e dava uma rendita, tinha uma rendita, não sabia por quê. E era por causa da abençoada da Bíblia, que estava ali dando proteção no meu quarto. Que tamanha ignorância. E não dava proteção. E nunca vai dar proteção. Então, na verdade, o que torna eu e você vencedor em relação a essa palavra, a essa arma? O que torna, de fato, a palavra de Deus a espada do Espírito? O que faz com que eu e você tenha êxito dia após dia? É a palavra que Jesus ministrou e trouxe ali como revelação a Satanás, a ponto de Satanás falar: de fato perdi, mas aqui eu não posso mexer, eu vou tentar o outro. E ele sai dali. E a Bíblia diz que logo ele saindo dali, os anjos vieram e serviram a Jesus. Então a palavra, na verdade, aqui que nós vemos é a palavra rema. A palavra que ela sai do Logos, mas o Espírito de Deus, no qual desceu lá em Atos 2, está na minha vida e na tua vida hoje, amém? Então o Espírito que habita em nós, a partir do momento que eu abro o Logos, através do Grafos, que está aqui escrito, eu leio o texto aqui, o fato de eu ler esse texto já não me torna um vencedor ou um guerreiro, mas a partir do momento que eu me aprofundo nela, e ela sai daqui como viva e eficaz, e ela entra no meu coração como palavra rema, ela gera vida em mim. Ela gera vida. Esses meus 14 anos que eu estou no Evangelho, eu tenho um certo dilema, que foi onde eu confrontei esse rapaz semana passada, o homem vindo. Falei: irmão, o fato de você crescer capa a capa a vida não torna você um vencedor. Veja, 52, dois tratamentos, ou melhor, nenhum tratamento. Sendo que o maior tratamento de uma drogadição que eu dei como exemplo, a minha vida está no que está contido aqui dentro na Bíblia, o que Jesus fez por mim e fez por ele. E ali eu comecei a ministrar, trazer esse entendimento para ele: irmão, você precisa permitir que a Bíblia, todo esse conhecimento teu, gere vida. Porque o momento em que você defronta com o vício, o momento em que você, que vem, que confronta você, as suas lutas que levam você a usar droga, você não tem força. A Bíblia que você conhece não tem força. Ela não tem vida dentro de você a ponto de tornar você um vencedor. Então, o que eu quero trazer para você nessa noite, meu querido? Um incentivo para você começar a ler a Bíblia. Para você ter uma intimidade com a Bíblia. E não só eu me comprometo com os demais líderes e juntamente com o PIB, nós vamos criar meios para que você estude mais a Bíblia. Trazer seminários que levem você a entender a palavra de Deus. Trazer estudos que ensinem você a se comportar como marido, como mulher dentro da casa. Trazer estudo para você como adolescente, como pré-adolescente, como jovem, como solteiro. Tem tantas necessidades que nós temos hoje. E que a Bíblia ensina isso bem claro. A como você se portar como um levita aqui no momento do louvor. A como você fazer diferença no meio do evangelismo lá fora. Quantas coisas eu e você nós precisamos entender que aqui está contido. Tudo aqui, ó. Você já chegou a conversar com pessoas que não são cristãs, mas que elas entendem mais a Bíblia do que você? Porque você deu um sentimento de vergonha? Já se deparou com isso? Isso é vergonhoso, irmão. Às vezes você queria questionar alguém, para dizer: ei, meu amigo, esse texto aí não está falando sobre isso. Aí você pensar: meu pai, fui mexer com a pessoa errada. E você pedir misericórdia, né, e começar a contar outra história para desvirtuar o assunto para a pessoa. Né? Isso torna você, torna eu uma pessoa fracassada no que diz respeito àquilo que Deus tem para mim e para você. Então eu sou claro em falar para você, para nós sinalizarmos, que hoje você só não tem alcançado êxito na tua vida sentimental, na tua vida financeira, na tua vida ministerial, na tua vida familiar, na tua vida profissional, porque você não tem buscado aquilo que Deus diz a teu respeito nessas áreas. Você tem ido aquilo que muitas vezes teu pai te ensinou, aquilo que você viu na televisão, aquilo que você acha que é certo. Mas eu quero incentivar você em nome de Jesus que a partir de hoje você saia entendendo que para tornar você um vencedor, um guerreiro, você tem que olhar aquilo que está na tua mão. E Deus, ele deu para mim e para você. Está aqui, ó. A espada do Espírito. Agora o fato de você conhecer isso aqui não torna você um vencedor. Mas aquilo que o Espírito revela a você. Muitas vezes você lê um simples versículo, um simples provérbio, e aquilo fala o teu coração. Você sai dali cheio da presença de Deus, entendendo o que Deus tem para você. Amém? Para finalizarmos, anotei aqui. Fique em pé, por gentileza. Textos que para mim foram rema e que têm me ajudado dia após dia vencer essa luta diária minha. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus e te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, versículo 10. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8, versículo 32. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 18, 18 e 20. E aqui segue, meu filho. Segundo alguns estudiosos mais do que nós aí na palavra, diz que existem mais de 3 mil promessas diárias para a tua vida. Mas aonde está escrito isso? Aqui, ó. Eu não consegui ainda viver as 3 mil, mas o que tem me sustentado para mim vencer dia após dia e conquistar aquilo que Deus tem declarado sobre minha vida, eu tenho buscado. Eu tenho me disposto. Eu tenho feito assim como Aquiles, assim como vários outros homens, me adestrado na palavra. Eu ia aqui mostrar algumas na parte prática do rema e do logos, mas não tenho tempo mais para isso. Mas eu vou dispor esse material aqui lá na página da Golpe, no Facebook. Aí você pode pegar, você vai ver que existem alguns momentos em que nós temos Deus, Jesus falando no logos, Jesus falando no grafos. A mesma palavra. Então eu queria que você de fato gerasse isso no teu coração hoje. Deus, eu quero sair daqui com esse anseio de ler a tua palavra. Entenderam a tua palavra? Se você tem dificuldade, nos procure. Ah, mas como eu faço? Começo pelo Velho Testamento, começo pelo meio, começo por Apocalipse. Não sei porque todo mundo que começa a ler a Bíblia quer ler Apocalipse no começo. Né? Venha, pergunte. Pergunte para o teu líder, grupo de cela. Pergunte aqui para nós que estamos aqui no ministério, para nós ensinarmos você a manusear bem aqui a palavra. Amém? Abaixa a sua cabeça. Eu gostaria que você começasse a orar agora, pedindo para que Deus gerasse em teu coração esse anseio pela palavra dele. Se porventura você não tem gastado tempo em leituras da palavra, ou livros, eu queria que você pedisse perdão a Deus. Reconheça isso como um pecado. Reconheça que você precisa mais dele, você precisa conhecer mais dele, saber quem ele é. Deus, obrigado por esse tempo que passamos aqui juntos. Pai, nós entendemos, Pai, que o culto de domingo é um culto onde nós estamos aqui para celebrar o teu santo nome. Que não simplesmente estamos aqui para te adorar, porque a nossa adoração, Deus, é contínua e é dia após dia, é diária. O Senhor tem nos desafiado, Deus, a viver uma vida de adoração ao Senhor. E que o culto do domingo, Deus, a cada dia seja um momento onde juntos venhamos aqui como congregação celebrar o Teu Santo Nome. Por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio, por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer no nosso meio. Deus, obrigado por esse tempo aqui, Pai. Obrigado pela vida de cada um aqui que se dispôs, a Deus, sair da sua casa. Espírito Santo, eu creio que é o Senhor quem trouxe cada um aqui. E nós sabemos que, por nossa força mesmo, nosso comodismo, a nossa carne, a imensa chuva, não é fácil nós sairmos da nossa casa. Mas nós estamos aqui, Espírito Santo, que o Senhor nos trouxe. Dessa palavra, Deus, eu declaro que entre como palavra rema no coração de cada um aqui. E como semeador, Deus, eu lanço esta semente e declaro que frutifique a 30, 60, 100 por um nos corações. Eu repreendo Satanás, seus demônios. Eu declaro que você não roubará esta palavra. Eu declaro que haverá uma frutificação. Eu declaro pessoas maduras na tua palavra, entendendo e compreendendo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Deus, nos ensina, Senhor. Nos ensina cada dia. Tua palavra nos fala, Deus, que nós perecemos porque nos falta conhecimento. E nós não queremos perecer. Nós queremos ser, Deus, homens e mulheres cheios da tua presença, mais do que vencedores em ti. Pai, a minha oração, Deus, que as palavras que o Senhor tem declarado ao teu povo, que esta semana, Pai, comece a frutificar palavras que há anos atrás foram declaradas a alguns aqui. Eu oro para que o Senhor comece a frutificar, que o Senhor traga lembrança. Espírito Santo, é uma das suas funções. O Senhor nos traria, o Senhor permitiria que venhamos, que nós lembrássemos de tudo aquilo que foi dito a nosso respeito. Então, tudo aquilo que foi dito, que entrou no esquecimento, eu oro para que esta semana venha à tona, que o Senhor comece a lembrar aqui os corações daquilo que o Senhor declarou ministerialmente, profissionalmente, na área sentimental, Pai, em relação a Deus, a casamento, ao namoro. Deus, vem em conta a tua igreja. Nós pedimos isso ao Senhor, Deus, nessa noite. Deus abençoe cada um aqui ao retornar para a sua casa. O Senhor guarde cada um, proteja cada um. E que esta semana, Pai, venhamos fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém? Boa noite a todos. Não saia sem dar